Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação: Alan Polar, Guizão, Luiz Sussi e Oliver Pérez. Sejam bem-vindos à 68ª edição do Nerdrops. Quero apresentar os nossos convidados de hoje: Alan Polar, Oliver Pérez e Luiz Sussi. É um prazer estar aqui hoje. Prazer é todo meu. Prazer é todo nosso. Beijo do gordo. Ah, não mandei beijo pra ninguém, não. E vamos pra nossa leitura de e-mails. Ah, chutou o balde. Chimão. Nerd Mail. Aí, Oliver Pérez, estamos aqui mais uma vez para fazer a leitura de e-mails do Nerdrops. O Voloy é um cara espaçoso, ele gostou do espaço deixado, então... Vai com piadinha que eu sou um cara largo, vou mandar se tomar no... O que aconteceu essa semana, Oliver Pérez? Que nós estamos com esse probleminha de atraso aqui. Bom, conforme vocês viram na ilustração lá no nosso post de segunda-feira, nós tivemos alguns probleminhas no nosso server room. Estamos com o nosso estagiário tentando resolver pra gente, cara. Digamos que a gente tem um problema com o anfitrião azul. Pois é, senhoras e senhores, nosso servidor nos deixou na mão esse fim de semana. Pela milésima vez esse ano. E, inclusive, assim, ele, pra gente colocar o cast no ar, até tava funcionando, mas durante o percurso, né, da edição e tal, que dependia de todo mundo colocar o seu devido trabalho no servidor, ele acabou não respondendo à altura. Infelizmente, a gente pede desculpa e tal, mas aconteceu esse atraso aí devido a esse problema. Esperamos que não se repita em breve. Deve em um futuro próximo. É, a esperança é a última que morre, mas que a desgraçada morre, né? Então, por favor, se alguém tiver ouvindo aí, tiver alguma sugestão de host, por favor, mande pra gente. Nós já temos algumas aqui anotadas e Bluehost, não vai dar dessa vez, tá? A esperança tanto bate até que fura. Mais recadinhos, nós temos também pra falar dessa vez, faz um tempinho que a gente não fala, é a Rádio Animix, Oliver Pérez. Pois é, Rádio Animix, exibindo o nosso programa todas as terça-feiras às 16 horas, junto com o seu punhado semanal, mensal, enfim, na frequência que você acessar, de cultura japonesa, anime, mangá, música, acesse lá www.radioanimix.com.br. É só, e o próximo aviso tem a ver com o nosso amigo Pablo Sica, o dono da loja nerd.com, o nosso grande patrocinador. O nosso patrocinador que tá cedendo seu cofrinho pros ouvintes. Pois é, e nós, daqui a pouco nós vamos dizer de quem é o cofrinho do Pablo Sica. Pois é, gente, vocês estão atrás de nerdices, né, pra colar na parede, no carro, ou simplesmente abrir a sua cerveja no estilo mais nerd possível, tá aí a loja nerd.com do nosso amigo Pablo Sica, que confecciona placas, adesivos, tudo num preço bem acessível, num site, meu, fácil de navegar, compra segura e tudo mais. Confira lá, adesivos com 5 anos de garantia de uso externo. É isso aí, essa semana nós temos também os lançamentos, que são os adesivos e o Cthulhu, o espelhinho Cthulhu Baby, que vai agradar crianças e meninas de plantão, e homens não muito másculos também, né? Parece o Bidu versão dinossauro. Exato. Além da placa e o adesivo, não alimente os trolls. Tá aí uma coisa que a gente tem feito bastante, não alimentar os trolls. Tem gente que vai morrer de fome agora, hein? Então é isso, pessoal, não percam, acessem lojanerd.com, confira os espetaculares produtos desenvolvidos pelo Pablo Sica. E é aquele negócio, né, cara, a gente já falou, mas não custa falar de novo, que você acessa e é difícil você gostar de uma coisa só, e é tão baratinho que é difícil você sair com um produto só no seu carrinho de compra, cara. Você sai com um monte e é inevitável isso. Pablo, seu maldito. Pois é, lojanerd.com, essa ideia gruda. E pra completar os recadinhos, pessoal, não reclame que está longo, por favor, tá? Acabou a nossa pesquisa premiada do Nerdrops. Nós estamos aqui com os 3 ganhadores, nós vamos publicar aqui no post. Quem participou, participou. Quem não participou, tomou no... Menos esses 3 aqui, né, cara? Menos os 3, sendo o primeiro ganhador, que nem a gente já cansou de falar durante o mês de outubro. Pô, vou ter que deixar o alegre mês de outubro pra trás agora. Mas, enfim, o primeiro ganhador, como a gente já anunciou, fechou, você vai faturar aí um kit Senhor dos Anéis com livros e DVDs, né, da adaptação. O segundo colocado vai ganhar o box de DVD da franquia Bourne, com a identidade Bourne, a supremacia Bourne e o ultimato Bourne. E o terceiro colocado, dependendo do cara, vai ficar feliz aí, né, faturou o cofrinho do Pablo, da Loja Nerd. Aê, Pablo, você deu o cofrinho, agora aguenta. Todo mundo depositando bonito no cofre do Pablo. Então não percam, e nós vamos entrar em contato com os ganhadores, tá? Em todo caso, a gente não vai publicar e-mail de ninguém para não ter nenhum problema, então a gente vai entrar em contato, e assim que as pessoas forem mandando seus dados, a gente vai publicar os nomes dos ganhadores. Não achem que é mutreta, por favor. É uma necessidade, né? O único contato que a gente tem com essas pessoas é através do e-mail. Não tem nome, essas pessoas vão entrar em contato conosco a partir do momento que a gente der a feliz notícia, né, para esses ganhadores e tal. Então eles são obrigados a dar os nomes e eles serão publicados posteriormente aqui no Nerd Drops. Eu queria agradecer também o Jiraiya Zama, que mandou a fotografia dele com o prêmio da Taverna do Ogro Encantado. Puta, o Batman Red Knocker, cara. Exatamente, ele postou lá no Twitter. Vou ver se eu acho a foto lá e a gente deixa no link aqui. Bom, chega de recados, né, cara? Vamos pros e-mails. Pelo amor de Deus, cara. Lê desse ouvinte aí que nunca mandou e-mail pra gente. Então, né, se nós temos e-mails, não tem como não ter dele. Eduardo Cosso, 32 anos, completados no dia 30 de outubro de 2010. Olha só, Oliver Pérez. Pois é, cara. Cara, Eduardo Cosso, nós estamos dando o recado aqui, tá? E vamos mandar por e-mail, por via das dúvidas, caso você não escute, acredito que você vai escutar. Você tem o direito de escolher a música do próximo cast. Por favor, né? Por favor, nos envie o seu pedido, preferência com o MP3 anexado. E é isso aí, a gente faz questão, cara, de te homenagear aqui, porque o Eduardo Cosso, cara, é um cara que colabora muito com a podosfera, né, prestigiando a todos, e, cara, ele manda tanto e-mail, não só pra gente, mas como pra muitos sites, Tosco Chanchada, Papo de Gordo, acho que é Eduardo Cosso o saco. Eu sou saco, eu não faço nada. Mas vai lá, lê lá. Vamos lá. Olá, pessoal nerd. Eu gostei que o cast ficou menor. Afinal de contas, ouvir quase 2 horas de programa me atrapalhava um pouco. Claro que o bloco de games eu vou ouvir também. Eles terão mais independência para montar o programa e colocar mais sessões. Hobbit está escolhendo a dedo seu elenco. Afinal, né, cara? Quando um filme se trata do anel, tem que ser a dedo, né? Continuando aqui, dá pra perceber que vão ficar perfeitos como os Hobbits. Não sei porquê, mas pelo rosto deles ficarão ótimos. Bem, o Sus fala tão mal do Superman que eu desejo que o novo filme o deixe babando e que suas palavras sejam engolidas. Não é só ele não, viu? Ele engole mais coisas além de palavras. Bem, ele acha também que o Zack Snyder é o cara certo para fazer esse filme funcionar, senão eu não sei quem mais o salva. Por último, né, aqui ele também fala sobre o segundo filme do Wolverine, ele diz que o diretor Darren Aronofsky foi um nome que ele comemorou muito, que o cara fez ótimos filmes, mesmo sendo continuação de uma obra de qualidade duvidosa, ele crê que a continuação pode se transformar em um filmaço, superando as expectativas de todo mundo. É só a Fox não ficar metendo o bedelho que vai dar certo, senão fracasso 2. Valeu! Pois é, cara, Wolverine saiu tudo errado, né? Porque pela primeira vez saiu um jogo adaptado do filme que dizem que é muito bom. Você acredita que eu tenho aqui e nunca joguei? Eu, infelizmente, só joguei do Play 2 aqui no Xbox, eu não peguei ele ainda. Partindo da premissa que o Force Unleashed é bem diferente, deve ser um jogo bom, viu, cara? Então, você acha que dessa vez o Wolverine se regenera? Ah, cara, pô, eu tô torcendo, né? Toda vez que tem um filme adaptado, personagem Marvel, DC, a gente torce pra ser uma puta de uma obra-prima, né? Sabe, o Nerd Drops não tá aí só pra falar mal e se divertir com isso, não, cara. Ah, não? Não te avisaram, não? Pô, caramba, tá tudo errado esse propósito desse cast, viu? Mas isso aí, eu tô na torcida pra sair um filme legal, cara. É um personagem legal, eu já cansei de falar. É um filme que não precisa absolutamente, assim, é pouco recurso necessário, cara, pra se fazer um filme do Wolverine, cara. É violência, garras, sabe, e macheza, acabou. Falar em macheza, né, tá aí Machete que deu a dica de como fazer o filme, né? Pode dar. Bom, muito grato pelo e-mail aí, Eduardo Cosso. O próximo e-mail aqui é do Rafael Smock, de 20 24 anos, São Paulo. Buenas noches, galera do Nerdrops. Um ótimo episódio que apenas me deixou sentindo falta da parte de games, mas entendo que é por um bom motivo e mais do que nobre. Sobre as atuais notícias do filme do Azulão de Capa que vocês comentaram, infelizmente tenho que dizer que tais notícias não me deixaram animado. Tudo bem, a direção está em ótimas mãos, mas na boa, tentar contar uma história à parte dos filmes antigos, nova, sem ter a ver com os quadrinhos, e ainda assim contar uma meia origem de novo, não dá. E já que estão procurando ator entre os 35 e 40 anos, por que não basear em uma história como as do Reino do Amanhã? Simples, porque é absurdo. É... Já que você falou, né? Não, eu não tenho nada contra a arte do Reino da Manhã, que é fantástica. Alex Ross, cara, pô, tô lá primeiro na fila pra conferir, cara. Mas, assim, é aquela típica história que só funciona na mídia dos quadrinhos, né, cara? É o absurdo viável, né? E aqui ele continua, é claro, sem a montanha de heróis, olha lá, e vilões, mas algo que mostre um Superman mais velho e meio desiludido com o mundo atual. Ele tá falando aqui que outra boa história foi mostrada aqui no desenho da Liga da Justiça Sem Limites, em que o Lex Luthor se funde ao Brainiac. Ah, que pariu, cara, mas esse episódio é muito da hora, velho. É, eles ficam a temporada toda, né, fica o... alimentando essa desconfiança do pessoal da Terra contra o pessoal da Liga, né? E no final, e tem toda aquela estratégia pro Lex Luthor vencer a presidência. Quando todo mundo tá quase, né, que o Lex Luthor vai ganhar, e descobre que, na verdade, ele era o Brainiac, porra. Eu achei que descobriram que o Luthor era o Brainiac, porque o Brainiac se sentiu compelido a comprar vários terrenos e separar estados. Sabe, americanos e tal. Bom, no fim do filme, com Brainiac destruído, já tá soltando um spoiler de um filme que ele queria ver, mostra o mesmo se encontrando com o Luthor, lhe oferecendo parceria, que ele tá falando que é uma cena a ser mostrada depois dos créditos, né, aquelas típicas, os típicos extras aí que agora estão aparecendo muito nos filmes da Marvel. E no segundo filme, o retorno de Brainiac, agora fundido a Lex Luthor, no melhor estilo Transformers G.I. Joe, o que vocês acham? Eu não sei, cara, o Polar que viu o desenho talvez te falha aí. Eu achei legal pra você assistir um desenho animado, agora pra você assistir no cinema um negócio desse deve ser uma merda do caramba. Seria como se Superman 3 retornasse ao cinema, né, cara? Exato, exato, é muito forçado. Tem coisa que funciona pra desenho, tem coisa que funciona pra quadrinhos, mas nunca é o que funciona assim pro cinema, é muito raro dar certo. Bom, é isso aí, a gente agradece seu e-mail, Rafael Smock, muito grato. E para terminar, nós temos aqui o e-mail do Vinícius Maciel, nosso velho conhecido de Volta Redonda, com 29 anos. Confio muito em Ridley Scott para fazer o novo Alien e o considero um dos melhores diretores que existe. Não, não é só você. Embora ele tenha pisado um pouco na bola, né, filho? Não! Ah, mas pisou com o quê? Não, não, esquece. Oliver Stone, peraí. Volta aqui de novo. Confio muito em Ridley Scott para fazer o novo Alien. O considero um dos melhores diretores que existe. Você tá atacando pedra no Ridley Scott e a pedra no Oliver Stone. Entendeu? Não sabia que esse novo filme terá apenas um alien. Isto com certeza deixará o filme muito sombrio e tenso. Na verdade é tenso e sombrio. É muito bom saber que eles não irão enfiar Sigourney Weaver por nossa goela abaixo. Já não aguento mais essa história de ficar inventando mil roteiros apenas para colocá-la no filme. Eu já engasgaria no joelho, né? Pô, o joelho cabeçudo dela lá. Além do mais, Natalie Portman e Anne Hathaway deixa o filme muito mais agradável de se assistir. Isso aí acho que é ponto passivo, né? É. Em relação ao Walking Dead, estou com o hype a mil e, como um bom apreciador de séries, eu não comprei o primeiro episódio pela TAM. Moralista. Estou esperando pelo dia 2 de novembro, que caso não mude será amanhã. Olha só, no caso hoje, né? Então, estou esperando pelo dia 2 de novembro, que quando poderei ver zumbis em alta resolução diretamente na minha TV, e não acho que essa série fique tão ruim sendo dublada. Na maioria das vezes eu prefiro legendas. Acontece que, como ela está sendo muito bem produzida, as legendas poderão atrapalhar um pouco a visualização de todos os detalhes dos cenários e principalmente das maquiagens dos atores, que irão interpretar os mortos-vivos. Cara, as maquiagens são foda demais. Então, até aquelas maquiagens default, né, que é pra todos, que tem uma parcela menor de detalhes, né, que não são destaques assim, são fodas. Tudo tremendamente bem feito, cara, é incrível. Não que elas irão ficar na frente das coisas do cenário, mas sim porque precisamos tirar o olho do cenário para lê-las, né? Tá aí a vontade de você ter dublado, né, meu filho? Ah, cara, mas convenhamos, né, cara? Eu acredito que grande parte, ou nós mesmos, né, ou grande parte dos ouvintes que conferem o Nerdrops toda semana, sabe um pouquinho de inglês, né, cara? A gente não... Ah, com certeza. Entendeu? É mais por questão de instinto que você confere a legenda do que por outra coisa, cara, sabe? Acho que a maioria aqui é bem capaz de escutar o filme, cara, sem ter necessidade nenhuma de ver legenda, cara. Totalmente. Então esse foi o e-mail do Vinícius Maciel. Mais uma vez, um abraço para o nosso correspondente perene. E mais alguma coisa, Oliver Pérez? Ah, vamos mandar um abraço aí para quem deixou o seu comentário também. E como diria o Guizão, né? Mais um arrobo de originalidade. Um rompante de originalidade. Vamos mandar aqui nossos abraços para todos que comentaram no último cast. Você pode começar, Oliver Pérez. Estamos agradecendo aqui o comentário do Caio Yo, que contribuiu com a sua conta de muitos dígitos aqui, a conta de luz, pelo que eu estou entendendo. Acompanhando a moça lá dos Estados Unidos, mais o ouvinte nosso que mandou a conta de 4 trilhões e pouco. Um boletim salgado, hein? 4 trilhões e pouco. O pouco que eu digo é, sei lá, 500 milhões, né, velho? Perto de 4 trilhões é uma ninharia mesmo. Exatamente. Dinheiro de cachaça. Pô, que pinga, hein, velho. Também um abraço para o Skazinski, que está em menos de uma hora de programa. What the fuck? Abraço ao João Vitor, que deixou o seu mero recado que estava na aula, mas que irá baixar quando chegar em casa, ok? Espero que você tenha chegado da aula. E tem também o Horror, que ficou escandalizado com a escolha da Geise Arruda para o momento sofá, que nunca foi gostosa, né? E tá pedindo aí um espaço para os ouvintes participarem do momento sofá. Você é mulher? É. Mostra a bundinha aí, Horror. Grato também ao Felipe Bonifácio. Um abraço também para o Sutai, que deu uns links interessantes aqui da Lia Michele. Maurício Biroche, das meias Deva. É, estamos precisando de mais meia aí, cara. Tá chegando a Campus Party. Todo mundo falando que o nosso último episódio foi sucinto, né? Mas acho que acabaram gostando, né? Foi mais objetivo, digamos assim. Ah, sim, direto ao assunto. Um abraço pro Dudu XM aqui, que curtiu as ilustrações da Marvel, todas baseadas no universo de Tron. Ao Sharp Walker, mais um ótimo episódio, embora eu tenha sentido falta do bloco de games. É, na verdade a gente teve, né, o episódio estreou aí, é um sucesso. Sozinho, ele já bateu boa parte da... Ai, ai, o corno aqui vai ter que editar. Um abração pro nosso parceiro Kio Caio César do Farrazine. Um abraço também ao Léo Luz, e por que não estender para a Kel, que ficou contente com o kit que eu mandei pra ela essa semana. Pois do... é, cara, do The Events, né? Cara, ela, a mãe dela, cara, achou que era coisa de... que ela fazia parte de alguma conspiração. Que pariu, né? Essa é boa. A Kinha também achou estranho aqui, chegou uma parada que eu achei estranho, porque o porteiro falou, ó, chegou uma parada pra você aqui, aí eu abri, confidei. Pô, logo de cara tinha um pendrive, fiquei até meio assustado. Não, palmas pro pessoal da Universal, foi bom demais. Foi lá, bom demais, foi muito bem, parabéns, cara. Melhor que a série toda. Abraço pro Frank Castle, que tá falando, caceta, cara, que radu que o Sus levou do host, o Kodoji. Pra terminar, um abraço para a Ira Croft, dizendo que também ela não gosta desse negócio de origem de personagem, né? E quem não concorda com ela, né? Pô, ninguém aguenta mais. É, dá um beijo na sua irmã, a Lara. Será, hein? Mas é isso aí, esses foram nossos e-mails, nossos recados. Então vamos para o cast, rapidinho? Simbora. Cinema. Vamos para os destaques de cinema. James Cameron escolhe diretor para novo Viagem Fantástica. E Chuck, o brinquedo assassino, pode estar de volta. E o Ibo ataca novamente com o filme Bambarela. Novos filmes de Star Wars podem estar a caminho. Batman 3 já tem seu título definido, não vai ter charada e não será em 3D. Revelado o novo título do Missão Impossível 4. Anos depois foi anunciada, né, a continuação da série Pânico, que era uma trilogia, agora vai virar uma quadrilogia. O trailer oficial foi divulgado e tem algumas cenas que revelam um pouco sobre o que vai se tratar do filme. O que dizer da minha pequena sabedoria humana é que agora o assassino virou um vlogger, porque ele anda filmando os assassinatos. E porque tá na moda também. É, virou um vlogger agora. Felipe Neto, Ghostface, PC Siqueira... É, toda essa galera. Continua ainda, né? Parece que com a Neve Campbell, essa menina não se cansa de fugir. Os recém-divorciados, Courtney Cox e... O David Arquette. Bom... Ele é parente da Patrícia? É isso que eu sempre fiquei com essa... A Patrícia Arquette, que é ex-mulher do Nicolas Cage, né? Acho que é, né? Era. Cara, a única coisa que presta desse filme vai ser o... Isso não é mais um filme de terror 4 lá. Todo Mundo em Pânico? Todo Mundo em Pânico 5, no caso, né? Eu acho que... Eu não lembro dos outros pânicos, cara. Eu lembro mais do terceiro, assim. Tem uma temática um pouco lenda urbana, assim, né? Que as pessoas sabem como acontece, né? Essas coisas todas. Assim. Acho que o terceiro filme tinha um cara que o ator era parecido com o Salsicha, na vida real. Isso, isso. É, na verdade, era o... O fanboy de filmes de terror, né? Aquele que sacou que os assassinatos estavam acontecendo tudo à moda, clichê dos filmes de terror, né? Isso. Só, só que, porém, agora no Pânico 4, né? Algumas regras, conforme, né? Vai passando o tempo, vai surgindo novos clichês, né? Hoje ele vai evoluindo, né? De um jeito ou de outro, ele vai evoluindo. E é justamente aí que pega a parada. Ou seja, o Ghostface Killer agora, não é o rapper, o assassino... Ele tá aí voltando com os novos clichês, ou seja, é algo que a Sydney, né, que é a vítima preferida de quem encarna a fantasia aí, ela pode estar meio que despreparada, né, agora pro próximo ataque. Também, o que ela tem de referência? O chamado? Jogos Mortais? Jogos Mortais, não, se ela é de Jogos Mortais, ela tá se preparando pior. Não, ela sai fugindo, pega uma armadilha de urso, tá ligado? Porra, não, mas o cara vem correndo com uma faca atrás dela, ela fala, porra, uma faca, mano, eu tava me preparando pra uma armadilha de urso, um pote de ácido, sei lá. O que eu acho mais engraçado do assassino aí, do Pânico, é que ele é mais ou menos o Stormtrooper dos assassinos seriais, né, cara? Ele solta a facada, a torta direito, não acerta ninguém. Acerta ninguém. Só na vigésima, cara. Impressionante, é impressionante. Ai, cara. Como é ruim a mira dos vilões, né, cara? Porra, será que vai ter alguma cena do WhatsApp? Ah, tá. A parte melhor é quando ele te toma um tiro no pulmão e fuma a fumaça, né? Nossa, mas, cara. Ai, cara. Essa é verdade. A melhor coisa do Pânico é o Todo Mundo em Pânico, então... Por favor, né? Mas olha só, além do elenco original dos filmes anteriores, aqui Courtney Cox, David Arquette e inclusive os que já morreram, né? E a Neve Campbell, né, que faz a Sydney. Só, né? Acabou. É, tá também aí a Hayden Panettiere, né, cara? E sim. É do Wes Craven, né? Não lembro se os três Pânicos foram dele. Acho que sim, acho que sim. Eu lembro que aqui teve um trailer, cara, que ultra recontra passou nos cinemas e teve um problema de distribuição. E acho que acabou atrasando quase um ano o lançamento aqui no Brasil, cara. E encheu o saco. E eu só fui ver de tanto que os caras insistiram, sabe? Mas uma coisa que a gente tem que ficar atento é que o diretor só grava no inferno. No inverno, porque senão a Campbell não neve. Encerra lá pro That's a bingo! E na semana de 4 de novembro, nos Estados Unidos, saiu uma edição da Entertainment Weekly que tem o Chris Evans na capa, travestido, ó o Ronaldo vindo a gente, de Capitão América. Ele tá sem a máscara e tem várias fotos aí dentro da revista, fotos de época, sabe? Bem steampunk. Tem... Porque na Rússia, nos anos 50, 40, era tudo steampunk, né, velho? É, tem também a foto aí do Caveira Vermelha, né? O Hugo Weaving. E aparecem outras fotos também do Chris Evans com o traje antigo e depois ele, tipo, uma foto com o torso desnudo e mostra que o rapaz tomou muita bomba e ele tem uma má formação na musculatura do peito, que é muito separado. Meu Deus do céu. Quantos detalhes, né? Você vê que é a única foto que ele olhou, né? Eu achei legal, Oliver, porque a gente tinha comentado um tempo atrás e parece que, pelo menos em algum momento do filme, eles vão manter o escudo antigo, né? Exatamente, é. Inclusive, me lembra bastante, você lembra daquele pôster lá feito por um fã? Lembro. Tá mais estilosa a montagem do cara, pelo fato dele colocar aquele clima, aquela névoa e tudo mais, né? E a foto é guspida e escarrada aquilo, né? Quer dizer, o cara fez uma previsão e acertou em cheio. É, a única coisa que a gente tem que lembrar é que o Chris Evans tava lutando, o Capitão América aí tava lutando contra o Capitão Sujo da Turma da Mônica, porque o escudo tá cheio de merda, né? E aqui também tem o Hugo Weaver, né? Bem a caráter, aquele corte nazista tigelinha, né? Que os caras rapam em cima, deixam embaixo. Don't! Que é o raspa embaixo e deixa em cima. Corta em cima e fica atrás. Já pensou a tropa do Bozo, né, cara? Esse corte aí é o corte em cima e fica atrás, né? Você tá falando. Pelo jeito, nós poderíamos estar certos, né? A gente não sabe até onde. Tem uma câmara aqui, a gente não sabe se é criogênica ou alguma coisa do tipo, mas que tem. Será que é isso que vai segurar o Capitão América no passar do tempo aí até chegar o século 21, cara? Quando ele vai acordar com o Fry. Bom, o filme tá aí pra sair somente no dia 22 de julho do ano que vem. Confira as fotos aí no post, né, do elenco aí já formado aí por Chris Evans, Hugo Weaving, Tommy Lee Jones, Neil McDonald, Sebastian Stan, Dominic Cooper, Hayley Atwell e Toby Jones. That's a bingo! Mas é isso aí, James Cameron já anunciou aí um dos seus próximos projetos, assim, investir o seu valioso tempo, né? Seria o remake de Viagem Fantástica. É, ele já escalou o diretor aí, Louis Leterrier, do Incrível Hulk, e também mais recentemente em Fúria de Titãs. Que e foi aí... baseado em Cavaleiros do Zodíaco, né? Só deixar. Aê! Calma que ainda tem mais surpresa. O projeto aí, cara, tem pauta desde 2007. Cara, o roteiro foi adaptado aí pela Laeta Calegrides, né? Que ela também adaptou aí o filme Ilha do Medo, com o DiCaprio, dirigido pelo Scorsese e tal. Com quem? Com o DiCaprio? É, com o DiCaprio. Com o DiCaprio. De quem? DiCaprio e filme do Scorsese. E também trabalhou junto com o Cameron aí em Avatar, né? Bom, ela foi contratada aí pra reescrever o remake, que será, obviamente, em 3D, como não. E o filme original de 66, pelo menos, né, ele contava uma história de uma equipe de médicos que fez parte de uma experiência aí que acabou entrando em um submarino e que através de uma tecnologia doida lá foi diminuído tamanho suficiente para entrar dentro de um corpo de um diplomata que é vítima de um atentado internacional e que acabou gerando aí um coágulo no cérebro, né? O plano do Cameron é ver as câmeras começar a rodar aí já no começo de 2011. Tá bom, filme de 66, só eu que sei. Certamente. Ah, cara, eu gosto do Viagem Insólita. Que é do Dennis Quaid, não é isso? Isso. O Martin Short e tal. Ah, cara, assim, na tecnologia 3D, James Cameron, né? Assim, eu só estranho... Estranho não, né, cara? O Louis Leterrier tá se provando bem versátil, pra falar a verdade, né, cara? Porque ele fez filmes bem distintos até então, cara. Ele fez o Incrível Hulk, tinha feito lá o Carga Explosiva. E, meu, agora ele tá se envolvendo mais com ficção, né? Já se envolveu com mitologia, quadrinhos e agora ficção. Então, pelo menos, assim, da parte dele, a gente sabe que um filme meio que entretido vai ter, né? Você tem que levar em consideração que a história é de 66. Em 1920, no filme do Chaplin, já tinha gente usando esse carro. Deixa essa notícia mais pra frente. Ou seja, você acha totalmente possível, né? Que a gente pode diminuir uma tripulação, dar uma pílula de nanicolina pra eles entrarem dentro de um corpo humano. Polegarina, rapaz. É, mas eu sou da nanicolina. Você tem duas dublagens, meu filho. Ele é na época de quando Cancún era Guarujá, bro. É. Não é Cancún, é Acapulco. Acapulco era Guarujá. E Guadalajara era Araraquara. Ah, cara, era mais divertido, né, mano? Mas as suas anteninhas de venil ainda estão detectando a presença do inimigo ou não? Eu não detecto o sinal do inimigo porque só me seguem os bons. Ora, puxa. That's a bingo! Em 2007 saiu um rumor sobre o remake do filme do Chuck, né? O Brinquedo Assassino, de 1988. E o escritor responsável, o Don Mancini, essa semana trouxe algumas novidades. Segundo ele, né? Um dos motivos pelo qual o filme ainda não aconteceu é porque a MGM, que é a dona dos direitos do primeiro filme Universal, que é a dona das outras sequências, ainda não debateram, dialogaram sobre quem tem os direitos de todos os filmes da franquia, né? Ele disse o seguinte: não acho necessário fazer um remake contando a mesma história que o original. Vamos tentar fazer algo diferente, que ele tem que continuar sendo o Chuck. Que bosta. E acrescentou que o remake não contará com os personagens Tiffany nem Glenn. Não dá mais, não. É, uma coisa aí que a gente tem que levar em consideração é o que eu ia falar agora, que eu... Ah, uma coisa que a gente vai em consideração é que se os direitos estão com a MGM, perdeu o Playboy. Você não vai fazer filme de porra nenhuma, brother. Já era. Não tem mais essa, não. Mas ainda bem que dentro do boneco, dado ao seu tamanho, vai pouca tecnologia e investimento, né, cara? Vamos fazer uma porra do filme em stop motion. Cara, a única morte convincente nesse filme é daquela... da trilogia, Nana. Trilogia não, né? Na franquia toda é aquela mulher que vê o Chuck e morre do coração, cara. Só. É verdade. Ô, cara, não lembro. É a única morte convincente, velho. De resto, não tem jeito. Não, e você vê, né, que a galera, tipo... Hoje tá saindo bastante remake de filme de terror dos anos 80. Então saiu Halloween, que o Rob Zombie simplesmente converteu o cara em um psicopata e não em um... no monstro sobrenatural que volta da morte pra matar sei lá quem. O Jason, que foi mais ou menos pela mesma linha, eles até colocaram um pano de fundo mais real, assim, porque eu lembro que o Jason aparecia sempre, sabe, nos locais que você não esperava. Ele te perseguia andando, o cara corria milhão, mas ele já tava lá na frente, né? Você ia cagar no banheiro químico, vinha o facão de baixo pra cima. Exatamente, cara. E aí, o Marcus Nispels, né, ele colocou, tipo, o Jason debaixo de uma rede de túneis, né, de minas e tal, dentro, debaixo do Crystal Lake lá, né, da cidadezinha. Do acampamento, né? Então, quer dizer, fez da parada dele aparecer mais rápido que todo mundo um negócio mais verossímil, né? Agora, velho, tipo, a gente já viu, né, que com o Freddy Krueger já foi um lance meio forçado, assim, mesmo porque é uma parada mais sobrenatural, velho. E o que você vai fazer com um boneco de... sabe, 40 centímetros, né, cara? Oh, não tem jeito, cara. Eu tentei assistir. A camarada meu baixou, a gente foi assistir. Mano, não tem condição. Antes, cara, quando eu era moleque, bem pequeno, eu tinha assistido os primeiros, eu não conseguia dormir sozinho, tinha que dormir de luz acesa. Agora, cara, você não consegue assistir o filme sem rir, velho. Ué, mas é exatamente, né? Para alguma coisa presta depois, né? É, pô, não tem como, né, cara? Ele vira uma comédia sem par. That's a bingo! E o site IESB afirma que a notícia assim, pode ser mais um humor, mas enfim, tá aí. Os fãs, quem sabe, aí pode aguardar uma nova trilogia depois de todos os atuais 6 filmes que já foram lançados. E também serão lançados em 3D, né? Conforme a gente noticiou tempos atrás. Traz aí. Junto com Tropa de Elite. É, mas 3D lá só no Rio, Tropa de Elite. Afinal de contas, né, por isso que levaram o Festival de Cinema pra lá. Pois é. Bom, enfim, os novos longas, eles se passariam depois dos acontecimentos do episódio 6, é um tempo depois do episódio O Retorno de Jedi, né, do filme de 83, e segundo o Josh Cushions aí, que é o porta-voz da Lucasfilmes, né, ele negou que isso esteja acontecendo, ressaltando que Lucas está trabalhando atualmente em coisas relacionadas à saga. Ava! Ava! Afinal, né? Lucas fazendo alguma coisa com Star Wars, imagina. Não o George Lucas que eu conheço. Até porque o que você conhece, ele trabalha em Indiana Jones, né? É lógico. Ai, cara. Eu tava pensando, né? Os caras só vão regravar a trilogia original quando o Lucas morrer, cara. É, vai ser Director's Cut. Só bosta, porque tudo que tem a mão dele, né? Vai que é o American Graffiti 2, né? Ou aquele THX2, né? Nossa, pelo amor de Deus. Bom, mas aí, né, o que se sabe, o Lucas aí pode estar trabalhando, obviamente, numa série live action relacionada à saga Star Wars, e já se diz aí que tem cerca de 50 roteiros e episódios prontos, cara, com muito tempo e dinheiro investido aí na pós-produção. Também todo fã xiita deve ter feito uma versão do roteiro e mandado pra ele, né? Uma das versões vai ser gravada lá no sítio do Michael Jackson, em Neverland, lá. Uma das versões vai ser gravada em Jaú. Eles vão incorporar a versão do Family Guy, cara. Nossa, que era demais. Como versão... Como versão... Nossa, a cena do sofá vai ser épica, velho. Tentando. Assim, eu não sei contar vocês, mas... Tá, eu posso ter imaginado, mas pra mim há muito tempo já se ouviu um rumor de que é uma nova trilogia, né? Sim, desde que acabou a primeira. Não, mas iam ser... Filha da... Não, e desde o começo a gente tem essa trilogia mais nova, fantástica, né? Que... Não, mas sempre houve um rumor de que iam ser 9 filmes, né? Não, rolou, na verdade. Dei coisa de anos atrás, eu acho que não existia nem a trilogia nova ainda, né? Desde Ameaça Fantasma já rolava já, um papo desse. O que eu acho estranho, né? O Lucas trabalhando, né? Muita gente relaciona as criações, as criaturas, os desenhos com o Lucas. E se você pegar hoje, tipo, na trilogia original, até podia ser ele dar muito pitaco, mas tipo, hoje tem uns diretores de arte, né? Que dirige aquela galera toda fazendo boneco de massinha, storyboard, arte conceitual e tal. Aí ele fica lá, ele entra no estúdio e ele fala: isso tá bom, isso não, isso tá bom, mas mistura com aquele, isso tá ruim, isso tá bom, entendeu? Esse é o trabalho dele, cara. Eu vi uma cena naquele do... Acho que foi até da trilogia nova, do comentário da produção, cara, que ele chega no storyboard, eu acho que ele resolve a porra da sequência, cara, em, sei lá, 15 segundos. Ele põe um X nos quadros que tem que ser eliminado e deixa em branco os caras que tá bom, sabe? Uhum. É, não dá pra negar que o cara sabe o que ele quer do filme dele, pelo menos, né, velho? Sim, sim, midi-chlorians com força. Pois é. Midi-chlorians com força, né? Cara, será que eles vão incorporar a força da salsicha? Que filme que tinha a força da salsicha, cara? Socorro, tem um louco solto no espaço. Cara, eu passei a minha infância inteira achando que eu era maluco, que esse filme não existia. E essa porcaria existe, né? Que é o anel com S, não é? Se eu não me engano, o Chewbacca, o John Candy, né? Que morreu até. O Darth Vader é o Rick Moranis. O Rick Moranis, velho. E o foda é que aparece ele respirando aquela respiração pesada e tal, né? Aí ele tira... ele abre o capacete... Porra, não consigo respirar dentro dessa merda, né? E agora, o que você quer? Eu quero especial da casa, sopa da casa. E a princesa que tira os fones de ouvido gigante da... Nossa, cara, esse filme é demais, velho. Mel Brooks, né, cara? Ah, lógico, né? Por favor, acelere para a velocidade burlesca. That's a bingo! E Christopher Nolan, sabe o Nolan? Aquele que fez Batman 1, 2, o novo, né? Ele anunciou que não vai ter o Charada nesse filme, tá? Aí todo mundo ficou, ó, porque a galera tava achando que o Charada ia ser o... Jim Carrey. Ou seja, todo mundo tá decepcionado porque as chances do Jim Carrey voltar à franquia diminuíram drasticamente, né? Tava achando... Bom, ia ser engraçado, né, velho? Mas tava achando que ia ser aquele maluco que fez a origem lá, o que fez 10 coisas que eu dei em você e tal. Isso. De qualquer, velho. É, ele falou também, não falou, né? De acordo com o site Buraco do Filme, o escritório que seleciona a galera que faz o casting, né? O RH. O RH do Batman 3 tá acelerado, tá agitado. E falaram que entre essa candidata famosa e umas minas que ninguém nunca viu, tipo umas russas gostosas, sabe? Pode ser aí uma das vilãs do filme. Se você levar em consideração, tem a Arlequina, a Bergato, a Era Venenosa. Tem a filha do Ra's al Ghul, não era? Um negócio assim? Tem também a mina que morreu nesse primeiro filme. Era uma vilã nesse segundo filme agora, The Dark Knight. Não, ela é um monstro. Não pela feiura. É que eu acho que assim, como a Mary Jane pro Peter Parker, cara, toda namorada de super-herói acaba sendo uma vilã, porque ela sempre fode com tudo, menos com o herói. Mas de qualquer maneira, também já foi anunciado o filme. The Dark Knight Rises, que significa aí mais ou menos como a ascensão do Cavaleiro das Trevas ou a ereção do Cavaleiro das Trevas, assim dizer. Voltando ao assunto principal, né? Existe aí esse segredo sobre qual personagem que vai atuar e no final das contas pode aparecer o Charada, sabe? Talvez sejam informações de encontrar. Quem já tá contratado pro filme é o Tom Duro, Christian Bale, Michael Caine e Morgan Freeman, que já estão no filme. As filmagens vão acontecer aqui na Louisiana Aqui atrás aqui. É Louisiana Sussa, é o nome de guerra dele. A partir de abril de 2011. E esse terceiro filme do Batman deve estrear em julho de 2012. Eu acho legal, tipo, a Arlequina, né, cara? É só copiar a Arlequina do Arkham Asylum e pronto, né, cara? Todos os personagens que estão lá, você pode copiar do Arkham Asylum, né? É, o Croc não, coisa... né? Boa, claro que pode. Uma coisa que o Christopher Nolan garantiu também, que não vai ser em 3D, isso é importante, né? Mas ele vai filmar tudo em IMAX, porque ele tá procurando uma nova tendência. Afinal, ele é um diretor que ele inova, né? Se você quer inovar hoje, 3D, com certeza, dispensa. Já não é novidade, né? Agora, o próximo passo vai ser efeito 3D em IMAX, né, velho? Convenhamos, né, cara? Acho que o filme do Batman não tem, assim, apelo pro 3D. O IMAX é muito mais interessante porque ele, pô, ele torna a cena bem mais ampla, né, cara? Mas então, o filme do Batman do Joel Schumacher era muito filme pra ser 3D, velho. Ele era um filme pra ser LSD, velho, não pra ser 3D. Ai, cara. Oh, e o George Clooney tava no meio, hein? Cara, eu não entendi, nunca entendi aquelas luzes rosas, sabe, no meio de Gotham. Era a campanha contra o câncer. Que tava em São Paulo, que pinta vários monumentos de rosa. Não vi. E eles pintaram vários monumentos de cor de rosa, assim. Colocaram o celofane na frente do... Celofane, velho, vai por mim. Na frente... Você passava aqui na frente do monumento do Parque do Ibirapuera em São Paulo, aí você olhava as luminárias, tá ligado? Aquela puta luminária grandona, né, na grade, e um celofane cor-de-rosa mal grudado, assim, na frente. Só tem uma coisa que me incomoda com o monumento lá do Ibirapuera, velho. Tu vê uma porrada de cara sarado puxando os barcos, né? E, velho, os caras tão se cagando de fazer força e a corda não tá tensionada, cara. A corda tá no chão, velho, folgada, sabe, velho? É que eles estavam só pousando pra foto, entendeu? Pois é, cara. Mas e aí, charada fora, vocês têm indicação pro próximo vilão? Você acha que, de repente, aquela dica do Mark Millar pode estar certo? O Killer Croc pode estar na parada? Cara, eu não gostaria do Croc. Eu acho muito mais a Harley Quinn, assim, ainda mais se ele conseguir uma atriz à altura do Heath Ledger. Ia ser uma pedida, cara. Ele garante um filme fazendo a Harley Quinn soltar o Coringa pro próximo Batman, no final do filme. É, e aí, o que que faz depois? Contrata outro. É que 2012 ele se vira. Mas plausível, por que não? Com o Vin Diesel fizeram essa porra no Fast and Furious, e vai sair o 5 agora. O Paul Walker foi lá e soltou o Toretto. tá na hora de aparecer a mulher gato, né, cara? Eu acho que, pelo fato de ela ser ladra e tudo mais, eu acho que tem um potencial legal nas histórias do Nolan. Eu acho que não vai ser a mulher gato. Sabe o quê? Porque é assim do Batman. Então tem que ser um vilão, cara, que vai fuder com Gotham. E Gotham vai ficar tão desolado a ponto de precisar, sabe? De tornar ele um herói de novo do que... Exato. Porque eles fizeram dele o grande culpado de toda a merda que deu no segundo filme, no Dark Knight. Porque por mais que a Mulher-Gato seja foda, pega três policial com T, o primeiro pulo que ela dela já cai no chão se cagando inteira. Eu acho, cara. Eu acho que pode ser o Pinguim. Então a galera acha engraçadinho o nome Pinguim e tal, que é um vilãozinho de merda. Não é bem por aí, não, né, cara? Acha, velho. Ele pode ser um dos graúdos da máfia e tal. Cara. Tô louco, meu. Fala sério. O cara ser um... Que nem o cara do Falcone lá, né? Exatamente, cara. O pessoal dá risada assim, cara. Eu não vejo, né, nenhum absurdo o pessoal escalar um pinguim. Obviamente, né? Não vão colocar pinguins com mísseis nas costas, pelo amor de Deus. Aí... É claro. Mas, porra, imagina um cara baixinho, por exemplo. Sabe aquele cara que eu acho legal com o Win, talvez, cara? Tá ligado? Conde Briga? É, Levi, pai, sim. Como é que chama? Bob Hoskins. Isso, Bob Hoskins. Esse cara eu acho que vira. Agora, você imagina que legal, por exemplo, o cara é mega fodão. Aí o cara tem no escritório dele, por exemplo, não um aquário, mas um viveiro com pinguins dentro. Sim, tipo, sim. Só uma analogia, cara, a parada, entendeu? Porra, eu acho foda pra caramba. Avantajar um pouquinho o nariz dele só, né? Já era. Porra, no máximo, né, cara? Uma ideia. Então mete o Danny DeVito. Evito de volta, foda-se. É, também. É uma possibilidade. Quero ou não quero, o Danny DeVito é um puto ator, velho. Na verdade, o que não ajuda em nada é os filmes, cara. Né? E, pô, cara, onde você vai pegar um exército de pinguins, cara? Sabe? Fazer um equipamento que programa eles pra ir no centro de Gotham e soltar foguete das costas, velho. Cadê o roteirista nessa hora, velho? Michael Bay não colocaria isso, velho. Apesar dos mísseis. Colocaria. Não, mas só colocaria como colocaria uma câmera 360 no pinguim. That's a bingo! O J.J. Abrams, né, tá tentando atualmente fazer com que o filme Missão Impossível volte a ser uma equipe, como o Ethan Hunt, como agente principal. Agora, no quarto filme, que só foi produzido pelo Abrams, né, já ganhou seu subtítulo já. Ele vai se chamar Missão Impossível Protocolo Fantasma, ou seja, Mission Impossible Ghost Protocol. Tem nome de game, né, cara? Tem, cara, nossa. Total. Sequência de Ghost Recon. Pois é. Talvez ele volte a falar sobre o pé de coelho. coelho, né? Aquele artefato do M13 lá que ninguém sabe o que se trata. A estreia do filme é pra 16 de dezembro de 2011 e vai trazer, além de Tom Cruise, Vinny Rames, Simon Pegg, Jeremy Renner e Josh Holloway. Esses dias eu assisti aquele filme do Tom Cruise, o Night and Day, sabe? Que é ele com a Cameron Diaz. Pô, é um filmezinho ruim, mas, cara, é bom porque é tudo que o Ethan Hunt nunca fez em todos os filmes. Matou gente pra caramba, sabe, velho? É engraçado, é legal, vale a pena assistir. O que eu acho engraçado desse filme do Night and Day, cara, é que as melhores cenas de ação eles cortam, porque em algum dado momento eles drogam alguém. E você vê, você acha que é um puta filme de ação, mas não, cara, é um filme até econômico, porque na hora que a Cameron Diaz vai presenciar as brigas, o tiroteio, ela acaba dopada, ela paga e nas daí só aparece, sabe, flashes do Tom Cruise. 3 dias depois, né? É que nem o Planet Terror lá, que na hora que a gente vai pegar, vai contar quem é o cara, não sei o que, perdeu o rolo. Não, mas é legal, vale a pena assistir. E é lógico que tem a inconfundível corridinha do Tom Cruise, né, velho? Cara, essa corridinha do Tom Cruise é uma graça, né? Eu lembro até uma vez eu tava vendo um making-off do Guerra dos Mundos. Tem uma hora que ele tá correndo, desesperado. Aí no making-off tá o Steven Spielberg com o megafone, e ele correndo de uma cerca, assim, do lado. Cara, o Steven Spielberg manda ação, cara. Na hora que ele começa a correr, o Steven Spielberg começa a cantar, cara, no megafone. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Caralho, você chora da risada, velho. Isso daí o Guizão falou no programa 9. Eu falei assim. É o inferno, cara, Guizão. É o inferno ter o Oliver como participante, porque o Oliver lembra de tudo. Então assim, então faz assim, então, em vez de colocar o falando agora, manda o flashback de eu falando isso no programa 9. Chupa, Oliver, edita essa porra agora. Que o Bilbo Baggins ia ser escalado essa semana ainda. Nossa senhora. O Ian McKellen falou isso. Agora tá explicado, né? Como que o Bilbo escapou do Gollum, do dragão e do monte de ameaça lá. Correu que nem o Tom Cruise, né, meu? Cara, não tinha aqueles action figure da DC que você apertava as pernas e eles mexiam o bracinho? Isso, cara. É mais ou menos igual. É igualzinho. É igualzinho. Eu lembro até quando ele tava filmando, eu vi um making off do Fim dos Tempos, tá ligado? Aí o Steven Spielberg começa... Fala pra ele correr, aí ele começa a correr. Você vê o Steven Spielberg com o megafone, cara. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tá ligado? Fim dos tempos, você quer dizer a Guerra dos Mundos, né? O filme é tão bom que deu uma volta. Tá, aí That's a bingo! Bem, o famoso produtor barra diretor, gênio, cineasta, Uwe Boll, responsável por pelas como Blood Rain, Alone in the Dark e mais recentemente por Far Cry, anunciou seu novo projeto que será uma comédia de terror que tem o nome de Blood Borrell. Far Cry que você chora de longe, né, cara? Bem longe, né? Aí é uma declaração que o Boll deu, né? É a primeira super-heroína gorda. Ela vai chutar bundas com a sua bunda grande. Agora vem o clímax, né, cara? Todos que gostaram de Blood Rain vão adorar esse filme. Você sabe uma coisa que eu tava vendo no Blood Rain esses dias, cara? Tem até ator pornô na parada, velho. Isso que eu pensei, eu tô falando sério. É lógico, pra aceitar o cachê que ele deve pagar, né, velho? Agora você imagina que ele vai pagar pra alguém comer a Blood Borrell, né, cara? Ela é a preciosa branca. Ou a Barbarella com mais de 200 arroba, né, cara? Pra quem não... É, pra quem não sabe, Barbarella, adaptação dos quadrinhos lá do... É francês, né? Nem... É, tem que ser francês, né? Só pode. Roubarella. É, da Barbarella. Que é dos quadrinhos, acho que é Jean-Claude Forest, alguma coisa assim. Aí teve a adaptação de 68 com a Jane Fonda, né, quando ela tinha curvas. Tá, obviamente, tirando sarro disso, né, cara? Agora um cara que é digno de sarro, tirar sarro dos outros é até engraçado, né? Então, de repente, né, ele se encaixa, enfim, no gênero cinema, né, de algum jeito, como um filme pastelão, né, cara? Você não sabe se é pastelão, cara, ele pode ser um filme sério. Mas tem que ser um pastelão, ó. Olha o tamanho da mulher, velho. Olha o tamanho do recheio, né? Se não for pastelão, é uma lasanha. Isso é uma macarronada. Eu vou te dizer, um pastelão só não é. E ela combate os tártaros, né, velho? Ai, meu Deus do céu. A mulher pega... Ai, meu Deus, esse negócio aqui no dente. Olha que ela arranca uma melancia, né? Ai, velho. Ai, meu Deus do céu. Não, o Boll, assim, ele simplesmente resolveu se enveredar de uma vez pelo ridículo, né? Ele viu que ele não tem jeito mesmo pra fazer filme sério, então... Ele vai utilizar suas... as suas qualidades de boxeador pra fazer uma pérola do cinema. Bom, pelo menos não dá pra dizer que não vai ganhar algum prêmio com isso aí, né? Calma, o prêmio da Associação dos Framboesas, né? Ah, ele não tem cacife pra chegar nisso tudo. Ah, o cara ganhou como o pior diretor de todos os tempos, cara. Mas esse foi um prêmio pelo conjunto da obra, né? É, então. Exatamente. Agora, ele nunca fez uma obra tão chocante assim. Isso comprova, cara, que pra chegar ruim falta muito, né, velho? Ele é tão ruim que até pra ser ruim ele não presta, cara. Televisão. Vamos aos destaques de TV. Escalado ator para pai da Penny em The Big Bang Theory. E mais uma série favorita do Susi, Caprica, é cancelado no meio da temporada. Ô, dedo podre do caralho. Caramba, Susi, nunca mais eu falo em nenhuma série que eu tô assistindo pra cima. Agora vai mudar o nome pra... Vai pra pica. Leonardo Nimoy vai voltar à série Friend. E Martin Scorsese pode colaborar com a série de TV Os Bons Companheiros. Bom, e o número de convidados especiais da série cômica The Big Bang Theory aumenta. Um dos clã Carradine volta. Ele não se enforcou, porém ele morreu em Dexter. O Keith Carradine, né, que faz o Frank Lund lá da série Dexter. Acho que... Qual que episódio? Qual temporada que é, Guizão? Terceira? Terceira e um pedacinho da quarta, né? Exatamente. Terceira toda e um pedacinho da quarta. E segundo a IW, o ator deve aparecer em novembro aí pra interpretar nada mais, nada menos que o pai da Penny. E no Brasil, a quarta temporada da série aí chega no dia 2 de novembro aí pela Warner Channel. Ah, cara, vocês estão acompanhando a quarta temporada? Nada. Eu tô acompanhando, assim, tá legal. Assim, a terceira ainda teve umas sacadas melhores ainda, apesar que sempre tem o fator personagem, né, cara? Os personagens, assim, eles que estão salvando a série com as tiradas. Mas o fator cômico, né, do roteiro em si acabou sumindo um pouco. É que o pessoal já tava reclamando bastante na terceira temporada, então agora tá ruim demais, né? Então, é que você acaba rindo, cara, com os mesmos, assim, os elementos de sempre, né, cara? Sabe, o jeitão do Sheldon, a parada, a taradice lá do Horowitz, é a mesma coisa, cara, sabe? E eles estão se segurando só nisso, mas mesmo assim não deixa de tá legal, cara. E nem a Blossom não deu uma animada? Né? Não, a Blossom é um robô, cara, que entrou pro elenco e ela consegue ter mais, sabe, falta de humanidade do que o Sheldon, cara. Caraca, se é que isso era possível, né? É, cara, é... Ela parece uma daquelas aquelas robôs japonês, sabe? Pô, se bem que robô japonês agora, você viu, tá fazendo expressão facial, cara. Sim, é. Olha o Polar querendo pegar um robô japonês daqueles flashlight já, sabe? Bazinga. E parece aí que o controverso e prometido e esperado prequel de Battlestar Galactica, Caprica, foi cancelado no meio da temporada. O barato tava indo tão mal, foi cancelado e vai ser, assim, não vão dar um final pra série, e o restante dos episódios gravados vai ser passado agora no primeiro trimestre de 2011. Cara, a parada é tão ruim, que o Susi reconhece que é ruim. Você vê o nível. E ele assiste Grey's Anatomy e gosta. Ó, o silêncio. O silêncio te entrega, Luiz. Mas Grey's é bom mesmo. Agora, puta, cara, Caprica, na verdade, nada mais é do que... É uma bosta. Cara, mas agora vamos dizer o seguinte. Por exemplo, acabou o Battlestar Galactica. Acabou com o quê? Com 4 temporadas? É, 5, né? As duas últimas temporadas foram de menos episódios, mas acabou com 5. Tudo bem. Acabou com 5 por quê? Então, cara, é isso, cara. Friends acabou com 10 temporadas por quê? Acabou perfeito, acabou redonda. Battlestar acabou perfeita também, acabou redonda. Talvez se tivesse uma sexta temporada, como Nip Tuck teve, que era uma puta série, do nada começou a sabe, assim, ficou muito ruim e, tipo, eu não consegui assistir o final de Nip Tuck de tão ruim que tava. E Caprica, primeiro episódio legal, segundo episódio terceiro episódio, assisti tudo de uma vez, porque ficou tão chato, eu assisti só pra dar sequência, sabe? A atriz do My Wife and Kids também terminou redonda, né, Susi? Deixa eu perguntar, Borella, então, vai ser um filme perfeito, porque também vai terminar redondo. Do começo ao fim, é um filme redondo, vou, né, cara? Vou te falar, se eu não conhecesse quem tá envolvido, eu ia falar que ou era da MGM ou era do... Como que chama o criador da Buffy? Joss Whedon. É, mas passa pela cabeça. Agora, só um adendo, cara, eu imagino que Battlestar Galactica foi tão legal que esse prequel que eles fizeram é muito, sabe, qualquer coisa, não... Forçado. Porra, é, cara, foi uma guerra tão... Pá, que loucura! E não, tudo começou pelo desespero de um pai que perdeu uma filha. Ah, nem fudendo que foi isso, rapaz. E outra, agora também já tá... É que nem as guerras clônicas no Star Wars, era muito mais legal quando o Nico só comentava, né? É, bem por aí. É como se fossem os flashbacks de Lost, sabe? Que na última temporada tá todo mundo morto. É uma bosta. Se a gente só ficasse nos flashbacks, já tava ótimo. Agora, tá pra sair o piloto aí de um... Não sei dizer o que que é essa porra, se é um prequel. Você me avisa o avião. Se o piloto tá pra sair, eu vou junto. Mas... Mas falando sério, tá pra sair aí o Blood and Chrome. Eu não sei se é um prequel, se é uma série dentro da cronologia de Battlestar. O que eu acho que seria muito mais válido você pegar esses 5 anos de temporada de Battlestar Galactica e jogar um seriado dentro dele, como se fosse... Ah, então a gente abordou assim um contexto geral da nave, mas agora a gente só vai abordar a galera do presídio que minerava carvão pras naves. Vai chamar agora, Battlestar cancelada. Mas é isso, cara. Eu acho que Battlestar Galactica teve o filme, teve o seriado, e se não tem as naves, não tem graça. A única coisa da hora de Battlestar Galactica era a mina gostosa pra caramba, né, velho? A Cylon? A Cylon. A primeira Cylon, né, que na verdade ela era um robô gigante, mas nos flashbacks dela ela aparecia como a mina gostosa. Bazinga! Bom, e o Christopher Lloyd, que acaba de entrar no elenco de Fringe aí, diz que tá falando pelos cotovelos, né, deve ser porque depois de Volta pro Futuro nunca fez nada que preste, né? E daí tá surgindo alguns rumores e notícias, né? Numa convenção de Star Trek em Chicago, já se declarou que o Leonard Nimoy, o mais conhecido senhor, o Dr. Spock, da série Jornada nas Estrelas, vai voltar aí pro elenco de Fringe. E como já foi divulgado aí, né, o nosso Doc Brown aí, ele fará uma participação especial em Fringe. E o episódio vai marcar também a volta aí do personagem William Bell, que é o personagem ausente da série, né, que é interpretado pelo Nimoy. E foi visto pela última vez aí no final da segunda temporada. É, né? Porque o Christopher Lloyd tá que nem pinto no lixo, né? Tá todo contente. Ah, lembraram que eu existo. Olha aqui, eu gravei fala do De Volta pro Futuro, agora tô participando da televisão. Se juntar ele com aquele Michael Caine lá do Batman, ele se revela até o segredo de Roswell da Área 51, né, velho? Cara, se você pagar uma cerveja pra aqueles dois, você fica sabendo fofoca de Hollywood inteira. Nossa, ô buchicho, velho. O Nelson Rubens ali faz a festa. Cara, agora, sem contar a volta dos dois, a série, ela retomou aí um outro... É um novo arco de história, né? Que agora explora novas dimensões e tal. Ou seja, eles estão com uma... Assim, mais um lance de espionagem, né, cara? De membros de uma dimensão espionando outra, cara. Tá uma parada bem interessante, cara. Quem gosta aí de frente... Mentira, essas coisas não acontecem. Bazinga! Em setembro, o Deadline tinha ouvido das suas fontes, né? Que o escritor Nicholas Pileggi estaria interessado em desenvolver uma série, né, inspirada no filme Os Bons Companheiros, né, os Goodfellas, que Good tinha... Goodfellas da puta. Cara, devia ser, viu, o nome. Cara, que tinha os nomes assim, Robert De Niro, Joe Pesci, até o Ray Liotta tava bem, cara. Quando eles falaram sobre isso, disseram que o Martin Scorsese não ia se envolver. Bem, agora o Digital Spy disse assim, né, que apesar dele estar envolvido com outra série, a Warner, o Scorsese, todo mundo tá afim de fazer esse seriado, né, embora não saiba se vai ser uma sequência ou não, eles pretendem fazer pelo menos um prelúdio, né, com os primeiros anos daquele trio de gangster, que era interpretado por esse trio que a gente falou aí, né, o Liotta, o De Niro e o Pesci. Porque, pra quem não conhece, o Pileggi, né, que tá, tanto se fala, ele é o autor de Wise Guy, que é o livro que deu origem ao filme, né, conta a história real do Henry Hill, que resistiu mesmo, e seus dois amigos, os instáveis Jimmy, que era o Robert De Niro, e o Tommy, que era o Joe Pesci, que gradualmente vão escalando os degraus do crime organizado, né, you motherfucker you. É, cara, se você um dia for gravar um podcast e você bipa palavrão, nunca chame de UiPass pra gravar com você, cara. Com certeza, cara. O filme é muito antigo? 90. Nem é tão antigo. Não, cara, é um filme muito bom. Muito bom. Devo comprar? Deve. Agora. Aliás, vai ter um link aqui na Saraiva, você pode clicar agora. Miscelânea. Essa semana o pessoal do site do Globo, né, publicou aí um vídeo, que é, na verdade, uma propaganda de uma rede de megastore eletrônica da Inglaterra, em que aparece o R2, D2 e o C3PO, cara, fazendo, entrando no meio da noite. Sabe aquele sonho que toda criança tem, entrando numa loja de departamento durante a noite, né? Só que delas de brinquedos, né? Imagino. Eu achei muito bem legalzinho, sabe? Muito bem feito, é muito legal, assim, bem daorinha, assim. Mas... cara, eu não sei se eu tô muito saturado de Guerra nas Estrelas. Cara, afinal, né, cara, desde 77, né? Então acho que é até natural, às vezes, a gente se saturar um pouco, cara. Mesmo só com a trilogia boa. O problema não é até nem assim os filmes, mas todo o universo que os caras fazem girar em torno disso, né? É, eu achei legal, assim, até porque não teve nenhum elemento da nova, né? Ah, sim. Mas mesmo assim, cara, você começa a ficar meio de saco cheio, velho. É, com certeza, né? Porque senão estaria o R2-D2 sobrevoando a loja, né? Com certeza. Já que ele tem os foguetinhos lá que misteriosamente somem. Agora, notícia mais trágica da pauta foi que em 1920 tinha uma tia segurando um celular no filme de Charlie Chaplin. Por que isso é trágico? Defina pra gente em 5 palavras, Sus. É porque ela não tinha como chamar o 911. Tava pegando fogo época... no set e a mulher 911. Porque naquela época nem tinha rede pra celular. O celular veio ser inventado em 48, não é um bagulho assim? É isso. 50, o problema é que o celular dessa época era aquele que tinha uma alavanca do lado. Telefonista. O conceito, né, rapaz? O conceito do celular tá naqueles rádios da Segunda Guerra, manja? Que tá o coronel, o capitão, que ele tira de uma mochila. Da mochila. E tem um cara dedicado só pra levar ele, pra você ter ideia. É, tinha um operador de rádio, exatamente, né? Que era um dos primeiros que o nego mirava na cabeça. Era ele e depois o médico, né, cara? Certeza. Mas eu não me recordo, porque, na verdade, assim, o telefone celular foi inventado em 1888, sem querer. Mas eu perdi o link que eu tava vendo essa porra. Agora, tem um filme que o cara deixa cair um celular e um daqueles marinheiros daquele quadro famoso da Segunda Guerra lá, que ele tá beijando a mina em plena Nova York, acha o celular no chão. É que eu não lembro que filme que era, mano. Nossa, como que pode a mulher tá falando do celular, velho? Mas não sei se é celular, cara. A mulher passa com a mão na orelha e... aparentemente ela tá gesticulando, mas... E o mais engraçado é que ele já tá achando que alguém usou o DeLorean aí, né? É lógico. Não, né? Não era celular, não. Era ponto eletrônico, o Guizão. Era vamos fazer discurso no filme do Chaplin. É. Que é o melhor lugar pra fazer discurso. Lógico. O filme é mudo, porra. Polar, você vai votar em quem, Polar? O filme do Chaplin com discurso deve ser aquelas introduções de Star Wars, né, cara, que não acaba nunca. Ah, ele fez, né, alguns filmes falados, teve até o discurso do Grande Ditador, mas os melhores filmes pra mim dele, na minha opinião, são os bons. Ah, sim, é. Os melhores filmes do Chaplin pra mim foi o que o Robert Downey Jr. fez. E detalhe, junto com o David Duchovny, aí o Mulder do Arquivo X, cara. Pronto, né? Alguém que tá por dentro dos mistérios. Pois é. Sim. Olha lá. A verdade tá lá fora, né? O lá atrás, né? Operador, fecha em mim. Cara, uma mulher de 22 anos, Jacksonville, na Flórida, confessou que matou seu bebê por causa do seu vício naquele maldito jogo do Farmville do Facebook, né? Isso, olha uma desgraça. A maníaca Alexandra Tobias declarou que seu filho de 3 meses, Dylan Lee Edmondson, tava chorando, né, enquanto ela tava tentando jogar o joguinho. Isso irritou, que foi lá e deu uma chacoalhada na criança, fumou um cigarrinho, sabe lá de Deus do quê, pra se acalmar, e depois chacoalhou ele de novo, né? E os investigadores acreditam que ela pode ter batido a cabeça da criança enquanto ela sacudia, né? E agora, pra largar a mão ser idiota, né? A morte do menino foi classificada como assassinato de segundo grau, o que pode dar a mãe a prisão perpétua. Olha pra mim. Tá vendo isso aqui? É uma dancinha, cara, porque eu tô revoltado, cara. É difícil, né, quando esse tipo de coisa acontece, porque já é tão difícil você convencer as pessoas que o videogame não é um vício ruim, e não é um costume ruim. Já dizia aquele rapaz que entrou aqui no shopping atirando em todo mundo, né? O do cinema. É. Jogava muito Duke Nukem, né, cara? É, com certeza. Nossa, cara, esse negócio de matar o filho por causa de videogame é tão Coreia, né? Mas na Coreia acontece por ausência dos pais, né? Eles ficam tantas horas no videogame que vai ver o bicho já mumificou lá no quarto, no bercinho. Jacksonville's New Seul, né, cara? Ah, cara, eu sei que o Ben, a gente não devia estar fazendo uma piadinha sobre isso, mas olha, você vê a foto da mulher, é chocante, ela tem cara de maníaca mesmo, sabe? Você não imagina alguém dando uma criança pra essa mulher cuidar. É de preocupar. A foto de todo mundo na delegacia é foto de doido, né, velho? Mugshot, né? Mas mesmo não, assim, não, cara, do Robert Downey Jr. tá rindo pra caralho, velho. Ah, mas porque ri, né? Cara, agora tu imagina, né, cara? Ela fez isso jogando Fazenda, né? O que eu não faria jogando um PlayStation 3, né? Nossa, ela tinha tacado a criança na parede. Nem ia perder tempo. Jogar Wii, né, velho? Não, mas ela ia atacar de uma vez pra não precisar ficar perdendo tempo chacoalhando. Momento Sofá. Chegou aí o momento sofá da semana. Relembrando, semana passada que tivemos vários momentos de masturbação. Essa semana o negócio tá todo um pouco mais compacto. Nessa semana temos apenas uma notícia, mas, cara, dá pra entender bem. E faz jus, é uma notícia histórica, veja só, né? Na verdade, tem Eliana Franco, irmã do Jamie Franco, que tá fazendo um topless numa sessão de fotos, reencenando a Revolução de Los Angeles. Ou é La Revolución, não sei. Eu acho que é La Revolución e não a Revolução de Los Angeles, mas tudo bem. São momentos históricos como esse que criam um caráter para as pessoas, entendeu? Que suscita aquele espírito de luta, né? É, como aquela tirinha que eu vi essa semana. O filho fala pro pai: pai, leite deixa os ossos fortes? Aí o pai fala assim. Aí o filho pergunta: e por que a caixa de leite que o senhor atacou no meu braço fez o osso quebrar? E o pai responde: isso é para te ensinar sobre o caráter. Então, assim, cara, muito filosófico, velho. Se o Sussi ficasse mais 5 minutos da barriga da mãe dele, saiu o novo Sócrates, né, cara? Aí ia tomar cicuta pelo barato mesmo. As fotos não são tantas fotos, mas são fotos artísticas de qualidade que valem ser vistas, apreciadas com apenas uma mão. E essa foi a 68ª edição do Nerd Drops. Quero agradecer a todos os convidados. De nada, é um prazer estar aqui. Eu nem tava dormindo na hora que você me chamou, campeão. Também estou muito feliz, estamos sempre aí. E quem vai escolher a música dessa semana? O Sus conhece esse garoto intimamente, ele vai dizer pra gente. Fala aí, Sus. Quem vai escolher a música essa semana é o Porco do Cosmides. E a música que ele escolhe só pra não... O Cosmides, ele gosta de xingar a gente, sabe? Seus merda. Mas explique porque a música é dele essa semana. É, porque essa semana é aniversário dele. Ele tá tendo festinha no Anos do Cosmides, entendeu? Ele pediu uma música que, assim, de um tema que quase nunca é abordado no podcast, sabe? Superman. Hobbit. Cavaleiros do Zodíaco. Rapaz. Essa também é... Esse reboot, quase nunca eu falo. Mas, cara, é uma música aí do Lost Canvas, chama The Realm of Athena, e eu nunca ouvi, não sei se é boa, e o Cosmides que pediu. Se for ruim, briga com ele. E-mails, comentários, sugestões, elogios, críticas. O que mais pode mandar pra gente, pessoal? Entrada pra Campus Party, falta uma só. Opa, entrada pra Campus Party. Para nerdrops@nerdrops.com.br ou nerdrops@gmail.com. Fiquem com a música do Cosmides e um abraço. Beijo na boca. Ou como diria o Cosmides, né? Boa merda. Boa merda. Redundante pra caralho, né? Que gordo safado. Stands in the way. ever felt like this before. Secrets will be unfolded today. We really don't have any foes to slay. No more need to live this way. Love will fill the world and it will rain. Spray forever. Saint Seiya, we're calling out for you. Saint Seiya, help us to come through. The nebula of confusion, the classics of trepidation, the waffles of indecision. Lead us to the realm of Athena. Fights for peace and fights for love. Their inconsistencies ironed out. Now we see the black clouds above. Breaking up, hold all the bouts. We really don't have any foes to slay. No more need to live this way. Love will fill the world and it will rain. Straight forever. Say, say, we'll be calling out for you. Say, say, help us to come through. It's a trepidation. The waffles of indecision. Lead us to the realm of Athena. Trepidation, the world pulls up indecision.